Obrigada, Padre Reginaldo, por me ensinar a caminhar em direção a Deus. Amém, querida. Um abraço a todos de Santos do Monte, Minas Gerais. Obrigado, Senhor, por essa filha de Deus testemunhando que está trilhando os caminhos do Senhor. Essa é a parte mais bonita. Estou trilhando os caminhos do Senhor. Vamos lá? Bíblia aberta, cartilha de oração. Daqui a pouco, adoração do Santíssimo. Então, se você quiser, dá tempo de você ligar aqui na rádio. Mesmo que eu estou lendo o Evangelho, as linhas estão abertas para você ligar e pedir, fazer suas orações. 0-41-3221-6070. Ligue. Obrigado a quem já ligou e rezou o texto comigo. Agora ligue para pedir orações e eu quero levar para a bênção do Santíssimo daqui a pouco. Mateus 7, 21, 24, 27. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Entrará aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática é semelhante a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e investiram contra a casa. Ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante ao homem insensato que construiu sua casa na areia. Vieram as chuvas e ela caiu, porque estava construída sobre a areia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Entrará no reino dos céus aquele que fazer a vontade do Pai. Jesus é muito claro. E ele depois conta e faz duas comparações, conta uma parábola, não é bem uma parábola, é uma comparação, para reforçar essa verdade. Quem fizer a vontade do meu Pai, quem fizer a vontade de Deus, praticar, viver, entrará no reino dos céus. Quem só escuta e não vive, não tem lugar. Abençoe minha família, Senhor. Abençoe o meu lar. Senhor, protege a minha família. Meu lar vem encher de amor e alegria. Vem trazer-nos a graça, Senhor, do perdão. Vem trazer-nos a graça do perdão, ó Senhor. Faz do nosso lar um templo de amor. Trazer-nos a graça do perdão, ó Senhor. Faz do nosso lar um templo de amor. Derrama, Senhor, tuas bênçãos. Derrama, Senhor, sobre nós a paz que dissipa o vida nova nos traz. Derrama, Senhor, tuas bênçãos. Derrama, Senhor, no meu lar. Pensa na tua família. O padre viajou agora. Viajei pensando em quantas famílias estão distantes. Viajei pensando nos meus irmãos, no Maranhão, minhas irmãs no interior do estado. Pensa nos teus irmãos. Pensa nas tuas irmãs. Peça agora nessa hora da misericórdia. Olha pelos doentes, os familiares que estão enfermos, Senhor. Suplico. Para os distantes e ausentes. Senhor Deus, nessa hora da misericórdia, abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Abençoai, Senhor, que a nossa família tenha por alicerce a rocha que é Jesus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.